Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Maria Lacerda de Moura foi uma mulher anarquista brasileira que nasceu em 1887 no interior de Minas Gerais, na cidade de Manhuaçu, no sudeste do Brasil. Apesar de pouco conhecida, essa pensadora publicou mais de 10 livros nas primeiras 4 décadas do século XX, que tratam de assuntos de emancipação social, de educação, de feminismo, entre outros. Maria Lacerda defendia uma postura libertária para as mulheres e distanciava-se das propostas sufragistas da época, encabeçadas por sua amiga pessoal Berta Lutz, pois dizia que o direito ao voto não significaria nenhuma emancipação para as mulheres, já que não abalaria as estruturas patriarcais e beneficiaria principalmente as mulheres de elite. A pensadora também defendia a maternidade como livre opção e o amor livre. Maria Lacerda formou-se professora primária em Barbacena, Minas Gerais, e em 1912 fundou a Liga contra o Analfabetismo, promovendo campanhas de alfabetização de adultos. Conta-se que por volta de 1919, o professor anarquista José Oiticica visita a cidade de Barbacena e fascina a jovem com seus ensinamentos sobre pedagogia libertária. No ano em que se mudou para São Paulo, 1921, Maria Lacerda funda a Federação Internacional Feminina, que tem como objetivo a educação da mulher para sua emancipação intelectual. Em 1922, no ano seguinte, ela participa com os anarquistas da Liga Anticlerical. Uma de suas principais atividades, então, era a realização de conferências com temas sobre o amor livre, o antimilitarismo, os direitos da mulher, o fascismo e a educação. Participou do teatro social e colaborou com a imprensa operária e anarquista, fundando em 1923 a revista Renascença e escrevendo para o jornal A Plebe, dentre outras publicações. Vários dos textos de Maria Lacerda de Moura podem ser encontrados também nas revistas anarquistas publicadas na Espanha e na Argentina entre as décadas de 20 e 30. Em 1928, Maria Lacerda de Moura separa-se do marido e muda-se para a colônia agrícola anarquista de Guararema, em São Paulo, onde vive por 7 anos participando da vida comunitária. Em 1935, essa colônia é invadida, suas casas são vasculhadas e os livros queimados pela repressão policial do governo de Getúlio Vargas. O então companheiro de Maria Lacerda foi preso e posteriormente deportado. Com isso, dizem que ela passou a viver na clandestinidade, mudando-se para o Rio de Janeiro, onde morou na Ilha do Governador e na Rua Mendiçá, no centro da cidade. Entre as obras publicadas de Maria Lacerda de Moura estão Em Torno da Educação, de 1918, Renovação, de 1919, A Mulher é uma Degenerada, de 1924, Religião do Amor e da Beleza, de 1929, Civilização, Tronco de Escravos, 1931, e Amai e Não Multipliqueis, de 1932. Maria Lacerda de Moura morre em 20 de março de 1945, no Rio de Janeiro. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas.